bom dia a todas e a todos. Bem-vindos ao programa Voz de Portugal. Eu sou o Rosmeiro da Silva, vou estar aqui convosco até ao meio-dia. Como sempre, todas as manhãs de quinta-feira. Hoje temos na quinta-feira 24 de dezembro de 2020, dia de Consoada. Então, boas festas a todos e obrigado por estarem desse lado à escuta da Rádio Arconcel. Como sempre, todas as semanas aqui, eu estou aqui com vós até ao meio-dia, com muitas vozes, muita música e tudo que há da música portuguesa. Então, vamos começar hoje o programa com João Pedro Paes. Logo a seguir vem o Polo Norte. Os Polo Norte que já não existem, mas o vocalista, o Miguel Gameiro, ainda que está connosco. Portanto, vamos ouvir esse bonito grupo também, daqui a uns anos atrás, uma bonita canção. E depois também eu volto logo a seguir. Então, para quem está aí por casa, muito bom dia a todas e a todos. Quem está de férias, então umas boas férias a todos. E quem vai pela estrada à escuta da Rádio Arconcel, então uma ótima viagem a todas e a todos. Vamos lá então começar o programa com o João Pedro Paes, com o tema Um Resto de Tudo, e depois o World Jazz. Então, muito bom dia, boa quinta-feira e até já. Barco perdido à deriva do mar, a vida que levas, novo outra vez. O mundo que gira sempre a teus pés. Sou a palavra amiga que gostas de ouvir. A sombra esquecida que te viu partir. A noite vadia que queres conhecer. Sou mais um dos homens que te nega e dá prazer. A voz da tua alma que te faz levitar. O átrio da escada para tu te sentares. São as cartas rasgadas que tu não lês. Tua verdade mostrando quem és. O resto de tudo que possa existir mostrando. Chama-se Pura Inocência, na voz do Miguel Gameiro, aqui com os Polo Norte. E agora vamos ficar com a Ana Duarte, com Deixa-me Ouvir o Teu Coração. E depois vamos ter logo a seguir Pedro Abrunhosa também. Depois eu vou deixar a seguir também. Então, muito bom dia, boas festas.

essa mulher eu vou até pra guerra. Satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso que eles falam que sou sonhador. E digo o que ela significa pra mim. Ela é eu morando aqui do Nordeste. Tu sabes, não existe só cabra da peste. Apesar de colher as batatas da terra, com essa mulher eu vou até pra guerra. Quanto é que falta para chegar o verão?

foi o Tony, Miquel Carreira, assim é que é, com Tudo o que Tu Quiseres. E agora vamos ficar com os 4:30. Já Estou de Volta, Amor, é o título desta canção. E depois logo a seguir vem os À Toa com Falar a Dois. Muito bom dia, boa quinta-feira. Pela estrada de surpresa, de regresso a ti. Vivo nessa cabo de tristeza desde que parti. Tantas horas, tantos dias sem te encontrar. Já percebo que horizonte o teu olhar. Já está de regresso, amor. Vim com ventos, vou quase a chegar. Desta vez não falamos depois. Se

de manhã e vejo-te a dormir. Esse cabelo ganho tempo a viajar. Ai, em ti me perco assim, desejo cá ficar. Os minutos para te perguntar, roubaste o brilho à lua, ao céu e ao mar. Que a vida é bem melhor contigo ao pé de mim, assim. Será que é paixão? Será o amor em construção? Olha em teu redor, rara flor do meu jardim. Vais ver que o nosso amor é lindo e tão maior que a vida há de regar em ti. Acontecer mais perto de saber o que é o amor. Em ti me perco assim, até me falta o ar por ti. Será? Esse amor em construção aqui na voz de Marco Rodrigues, o Amarantino e a Marisa Liz. E agora vamos ficar com o Amor Mágico e os Pensivos de Solo. E depois eu volto também já a seguir para terminar esta primeira hora de programa. Mas só depois de um pequeno intervalo. Então até já. Mas aconteceu, como da primeira vez, baby, tu sou eu. Era só olhar, batia perfeito. Cheiras como o mar, como tá sem jeito. Tentei mudar-te um pouco, mas agora sei. Yeah!

Passam 2 minutos das 10 e acabamos de ouvir a Mansarda com José Cid. E agora vamos começar esta segunda hora com Rui Veloso e o tema Não Me Mintas. E logo a seguir vem a Ana Moura também com um bonito fado que é o fado Alado. E depois eu volto também já a seguir para vos oferecer aqui muitas músicas que tenho aqui para vos oferecer até ao meio-dia, com algumas dedicatórias a partir das 11 e os fados também para todos aqueles que gostam de fado e não só. Então até já. Eu queria unir as pedras desavindas, escoras do meu mundo rediço, aquelas duas pedras perfeitas e lindas, das quais eu nasci forte inteiriço. Eu queria ter mar nesse cais, para quando o mar ameaça a minha proa, a vencer todos os vendavais se erguem quando o diabo se assoa. Tu querias perceber os pássaros voar como um jardel sobre os centrais, saber por que dão seda os casulos, mas isso já Não Me Mintas, cantou Rui Veloso, e agora vamos ficar com a Ana Moura. E logo a seguir vão vir os Chequis, um grupo dos anos 60, 64, que com a voz do Carlos Mendes e o Paulo de Carvalho também fazia parte do grupo que tocava bateria. E então este tema deste grupo é um tema inglês que se chama Sometime, e depois logo a seguir vem o Carema também. Muito bom dia. No lenço que tu me deste, vou do Algarve ao Norte. vida como a liberdade. E se não trago saudade, é porque vives deitado num amor que não está parado. Sou um comboio de fado, sou um comboio de gente. Não há amor com mais tamanho. No verão não há amor que mais me leve que aquele em que se escreve. Ai, lume brando, paz e fogo, luz final. Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. Arc-en-Ciel, liga-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Cotton is I. Your daddy's rich, and your mom is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Looking. That's summertime. So hush, little baby, don't Eu sinto que tu não estás mais aqui. Os teus olhos podem me provar. O que será que mudou? Que os meus braços não te prendem mais. Não é a tua sombra que eu quero abraçar. Não aceito mais ninguém no teu lugar. Nenhum pilar no mundo vai suportar. Ser do outro lado, mas ninguém segurar. Sozinho eu não vou seguir sem ti. Vais ter que voltar. Vais ter que voltar. Sozinho eu não vou seguir. Nem no carro falamos mais. Pega a tua mão, mas para ti tanto faz. Mesmo que a distância que te faça voltar, se no oceano eu vou mergulhar. Não é a tua sombra que eu quero abraçar. Não aceito mais ninguém no teu lugar. Nenhum pilar no mundo vai suportar. Se do outro lado mais ninguém segura. Sozinho eu não vou seguir sem ti. Vais ter que voltar. Vais ter que voltar. Sozinho eu não vou seguir. No fim será sempre nós dois. E eu sei que vais me dar a razão. E o que ficar entre nós dois não cabe só nesta canção. Horas e 16 minutos e acabamos de ouvir aqui o Kalema com a Sombra, é o tema desta canção, e agora vem já aí Adelaide Ferreira, vem já aí Paulo Gonçalves, yes. Mas para já vamos ficar com os Irmãos Verdade e com a Naida. Muito bom dia, boa quinta-feira. ficar com o, João, o Paulo Gonço, logo a seguir vem o JHF com a música De Boca em Boca e também o Anselmo Ralph e a Adelaide Ferreira. Muito bom dia. E marcaste os teus sinais, tatuaste a minha vida, ferro e fogo e muito mais. Vasculhaste os meus segredos, eu deixei sem reservas nem pudor. Invadiste os meus sentidos, o que não fiz por amor. Deixaste a minha vida meio perdida neste beco sem saída. Tens quase tudo foi demais. Tens quase tudo, leva a cor os teus sinais. Tens quase tudo. Tudo foi demais. Tens quase tudo. Leva a todos os teus sinais. Quebrar todas as leis e deixar-se ao sabor. Da loucura tem dos dedos e os anéis e o que tinha de melhor. arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Toda a gente quer tocar a guitarra, mas o disco quase morreu. Todos querem música de graça, como se ela caísse do céu. E a verdade é que ela cai do céu. Se o céu for a inspiração, mas precisa de algo. De boca em boca. várias relações, algumas paixões, mas nunca nada igual. Pois é, algumas não passaram de ilusões, meras desilusões, mas nunca nada igual. Igual tu baixaste o meu ego, destruíste o meu orgulho por saber o que é amor. Amor puro, pois teve, era mendigo. Agora sei o que é amor. O que é amor? Agora que és minha, o meu sol é mais brilhante, minha autoestima é gigante, e tudo graças a ti. Agora que és minha, para outras posso ser mais um, mas tu me fazes número um. Pois sem ti não existe eu. Pois sem ti, sem ti, sem ti, sem ti, sem ti, não existe eu. Pois sem ti, sem ti, sem ti, sem ti, sem ti, não existe eu. O teu sorriso é o meu sol de verão, o meu pulmão, se ele eu não respiro. O teu abraço é o meu casaco no inverno. O teu amor é o meu destino, se ele eu estou perdido. Pois sem ti, eu acho que morro, bebê. Eu acho que morro, bebê. Eu acho que morro, acho que morro, acho que morro. Agora que és minha, não sou mais brilhante, minha autoestima é gigante, e tudo graças a ti. Agora que és minha, agora que és minha, outras posso ser mais um, mas tu me fazes número um. Pois sem ti não existe eu. Pois sem ti, sem ti, sem ti, sem ti, sem ti, não existe eu. Pois sem ti, sem ti, sem ti, sem ti, sem ti, não existe eu. Alô, boy, já estás aí fora? Não, já perdeu, não. Ok, vou sair então. Todo homem sabe amar a sua mulher. Sempre conha, põe a mão no ar e grita é, é, é. Grita é, é, é. Toda mulher que sabe amar o seu homem, sempre conha, põe a mão no ar e grita é, é, é. Grita é, é, é. É seu dedico para aqueles que sabem dar amor, por amor. Grita é, é, é. Grita é, é, é. Se és apaixonado, se dás valor no amor, grita é, é, é. Grita é, é, é. É seu dedico para aqueles que valorizam esse sentimento lindo, esse sentimento bom e gostoso. Para todos aqueles que sentem o amor no ar, põe a mão no ar e grita. Essa também é para alguém muito especial, a minha mais futura, aquela que me faz sentir o amor, a que me deixa prisioneiro do amor. Essa é para ti. Então sinta as vergonhas de dizer é, é, pôr a mão no ar e dizer é, é. That's love. É pior do que viver numa ilusão. É ter um vazio que nos enche até o fim da escuridão. Quanto tempo cantou Adelaide Ferreira, mais atrás foi o Anselmo Ralph, e agora vamos ficar com os entre aspas, com a criatura da noite, e logo a seguir vamos ouvir mais uma vez os Chutes e Pontapés com a Chuva Dissolvente e a Viviane com o tema Não Apagues o Amor. Muito bom dia.

Pagos o amor, cantou Viviane. E agora vou ficar com Jorge Palma, Encosta-te a mim. E logo a seguir vem o Diogo Pissarra e a Carolina Dijon com Janjo Não Vou. Muito bom dia, boa quinta-feira. Até já. Às vezes entender Afinal, anjos não voam. Nem foi preciso olhar para o céu para te encontrar. No final, sou eu quem vou. Para te poder agarrar, prometo nunca te largar. Afinal, anjos não voam. Logo é sincero, encontro o que quero cá dentro. E nem sempre eu acerto, mas perco e acaba por dar certo. Contigo eu sei que estou vivo porque já te tenho por perto. Nem sei como mereço. Nem foi preciso olhar para só para te encontrar. No final sou eu quem for. Para te poder agarrar, prometo nunca te largar. Afinal, anjos não. E agora eu só agradeço. Chegaste de longe, eu senti que era só o começo. Trouxeste a minha paz que só ao teu lado conheço. Sei que nem te mereço. Foi preciso olhar para o céu para te encontrar. No final sou eu quem vou. Para te poder agarrar, prometo nunca te largar. Afinal, não voam, gente, não voam. Cantou Diogo Pissarra e a Catarina de Islândia. E agora vamos terminar esta segunda hora do programa com o Amor Elétrico. E cai neve em Nova York, canção de José Cid. E eu vou deixar seguir. Então, até já. Um manto corroído cor marfim. Eu sigo só na multidão para descobrir o homem que há em mim. Deixei para trás a vida cheia. Loucura. Fechei a porta onde não mais quero entrar. Andou acaso pelas ruas da cidade, assobiando mãos nos bolsos a sonhar. Cai neve em Nova York, há sol no meu país. Faz-me falta Lisboa. Sentir feliz, não há mais pôr do sol em Sunset Boulevard. Cai neve em Nova York, ninguém vai me encontrar. Ninguém vai me encontrar. Me oferece um cigarrinho. O para esse caminho. Deixei para trás a vida cheia de loucura. Fechei a porta onde não mais quero entrar. Andou acaso pelas ruas da cidade, assobiando mãos nos bolsos a sonhar. Cai neve em Nova York, há sol no meu país. Faz-me falta Lisboa para me sentir feliz. Não há mais pôr do sol em Sunset Boulevard. Cai neve em Nova York, ninguém vai me encontrar. Cai neve em Nova York, há sol no meu país. Faz-me falta Lisboa para me sentir feliz. Não há mais pôr do sol em Sunset Boulevard. Cai neve em Nova York, ninguém vai me encontrar. Cai neve em Nova York, ninguém vai me encontrar. Cai neve em Nova York, cantou a Marisa Lins com o seu grupo, com a sua banda, o Amor Elétrico, a Marisa Lins, que já tivemos a ocasião de ouvir um pouco mais atrás, num dueto com o amarantino Marco Rodrigues, com o Amor em Construção, uma bonita canção fresca, porque ainda foi gravada há pouco tempo. E agora vamos, passa um minuto das 11 e vamos começar esta segunda hora, esta terceira hora do programa com os fados, que eu vou aqui, tenho aqui os fados para todos aqueles que gostam de fado e não só, querer-vos aqui oferecer. Dois fados para todos aqueles que gostam de fado, como disse, para a senhora Fernanda Campos, para o senhor Flávio, para a sua esposa, para o Augusto Silva, para o Paulo Lentiano, para o Paulo Jorge Costa também, um abraço e boas festas a todos vós que estamos à escuta. Então, vou-vos aqui oferecer hoje a Sara Correia, uma jovem fadista e que canta canções também. Mas tem boa aqui estão a ouvir esta bonita voz de uma jovem cantora de fado que nos vai interpretar aqui um fado que tem por título Sou a Casa, aqui ao vivo. Foi gravado ao vivo no Capitólio em Lisboa no ano passado. E depois também o Ricardo Ribeiro com O Amor Ausente. E depois eu volto já a seguir com muitas dedicatórias, porque tenho aqui muitas dedicatórias a oferecer hoje. E já agora, mais uma vez, boas festas e tudo de bom para vós. Muita saúde, sobretudo, é preciso cuidado, porque o vírus anda por aí ainda. E segundo estão já a anunciar, qualquer dia, ou depois das festas, talvez vão estar outra vez confinados, se continua assim como está a decorrer. Está mesmo mal. E não só, também em Portugal também não está nada bom. Mas bom, vamos fazer algo para que isto pare. Juntos penso que vamos continuar, porque isto não pode durar assim. Já vai praticamente um ano e não pode durar assim. Temos que parar com isto e somos nós que vamos ter que fazer cuidado com as distâncias uns dos outros para não nos contaminarmos e para ver se acabamos com este vírus. E então vamos lá ouvir estes dois fados, como disse, a Sara Correia e o Ricardo Ribeiro, e depois eu volto já a seguir com muitas dedicatórias aqui até ao meio-dia. Muito bom dia, boa quinta-feira e até já. Música.

podes crer se não te vejo. Vejo uma noite passar. Ausente, cantou Ricardo Ribeiro, grande Ricardo, grande voz de fado, e mais atrás foi a Sara Correia, uma jovem que eu vos ofereci hoje aqui com dois fados muito bonitos, espero que gostaram. E então passam 11 minutos das 11 e agora vamos continuar e vamos ouvir uma canção do Tony Carreira, que perdeu a filha também aqui no princípio do mês, no dia 5, exatamente, no sábado 5 de dezembro, que perdeu a filha Sara também, e que está de luto toda a família Carreira. E então vamos ouvir aqui uma canção do Tony, Esta Falta de Ti, e depois vamos ter as dedicatórias. Vou ter aqui uma dedicatória já a seguir para a senhora Teresa, para a dona Teresa, que está sempre à escuta também, e para o José, e para o senhor Joaquim, e para toda a gente que tem aqui muitas dedicatórias a vos oferecer até o meio-dia. Então vamos lá ouvir o Tony Carreira com Esta Falta de Ti, e depois eu volto já a seguir. Muito bom dia. Pensas que eu não choro porque não me vês chorar, nem ouves o meu pranto até hoje. Mas não é bem assim, eu não tenho é mais para dar. Chorei tudo quando foste. Pensas que eu não sofro porque não me vês sofrer, nem ouves meu lamento e o meu grito. Mas não é bem assim, não tenho a voz para dizer o que sinto, o que eu sinto. Sinto em mim um vazio, uma falta, uma dor que acabou com tudo de mim. E quanto mais passa o tempo, mais eu sinto a falta de ti. Possas entender porque não vês meu choro e sofrimento. Não é por não te amar, é assim por mais nada ter, que choro e sofro, mas por dentro. Com tudo de mim. E quando E quanto mais passa o tempo, mais eu sinto, sinto falta de ti. Sinto em mim o abandono, uma falta, uma dor que acabou com tudo. Foi Tony Carreira com Esta Falta de Ti, para começar esta segunda hora, esta terceira hora de programa, que assim, que depois dos fados, então começar esta terceira hora com o Tony Carreira, Esta Falta de Ti, e agora vamos ter uma dedicatória, duas dedicatórias já a seguir. Uma para a senhora, para a dona Teresa, que está sempre à escuta, também um Feliz Natal para ela, tudo de bom para ela e para o seu pai também, para toda a família, e tudo de bom, sobretudo, muita saúde, é o meu desejo após todos. E então vamos ouvir Tudo Se Paga com o Zé Amaro e a Lúcia Pérez. E depois vem o Santa Maria, e esta é para o José, que dedica também um Feliz Natal a todos os ouvintes da rádio, a todos os animadores, a todas as pessoas, amigas e todos. Muita saúde a todos e também do meu desejo. Temos que fazer cuidado porque, pronto, vamos ver se conseguimos parar com isto. E depois vamos então... Como eu disse, vamos lá começar então com o Zé Amaro e a Lúcia Pérez. Tudo Se Paga para a Dona Teresa, logo a seguir vem o Santa Maria para o José. E também a Amália Rodrigues com a Alfama para o Sr. Joaquim e para a sua esposa. Ali para os lados de São João de Belão, para eles também um Feliz Natal para eles e para toda a família e para todos vós que estão já escuta. Então até já. Chorei porque te amava com a alma, mas a ti não te importou e com o tempo te esqueci, porque encontrei em meu caminho um novo amor. Agora te encontro em soledad, llevando en ti una amarga pena, muy cansado de vivir. Ya no hay en ti felicidad y el destino hoy te castiga y un dolor te hace sufrir. Ganes esta vida, oh. entendes que é difícil de aceitar. Perdermos tudo quando se aprendeu a amar. Ora, compreendes que é difícil acercar. Lisboa, a noite. mágoa furtada no espaço roubado à mágoa e a alfa me fica fechada em quatro paredes d'água, quatro paredes. E à noite fazem o canto que se acende na cidade fechada em seu desencanto. Alfama cheira a saudade, alfama não cheira a fome. Cheira a povo, a solidão, a silêncio magoado, sobe a tristeza com um pão. Alfama não cheira a fado, mas não tem outra canção. Alfama cantou a Mário Reis para o Sr. Joaquim e para a sua esposa. É, Feliz Natal para eles e muita saúde, sobretudo. E mais atrás também tivemos o Santa Maria para o José, que dedicou aqui a todos os ouvintes, a todos os animadores e toda a gente. E boas festas a todos, foi o que ele desejou a todos. E eu também vos desejo todas, a todos vós que estão aí à escuta desse lado, da nossa rádio, a vossa rádio, a dar conselho, que é sempre assim, aqui todos os dias para vos oferecer estas músicas. E então, agora vamos continuar e vamos aqui continuar com outro dedicatória, e esta para o senhor Luís Gonçalves e para a sua esposa, ali para o Lázaro e vale também um Feliz Natal para eles, muita saúde sobretudo. E vamos ouvir o Emanuel com o Tango da Nossa Vida. E depois vem o Marco Paulo com a Nossa Senhora da parte da Glória, que vai estar aqui com vós logo à tarde também, com muita música e com muitas dedicatórias também. E tudo cá de bom da nossa música, claro. E então, da parte da Glória, para todos os doentes, sobretudo, para todas as pessoas com problemas de saúde, para todos nós, para todos os portugueses que estão aqui à escuta da nossa rádio, e todos os ouvintes e todos os animadores da parte da Glória. Então, um Feliz Natal a todos e muitas felicidades. E depois vamos ter também, mais uma vez, a Amália Rodrigues, com gosto da minha casinha, e esta da parte da Senhora Esperança, para a sua amiga, a Senhora Isaura. Então, um Feliz Natal, um grande beijinho para ela e para toda a família, da parte da Senhora Esperança, como disse, para a sua amiga, a Senhora Isaura. E então, para ela também, da minha parte, um grande beijinho. Beijinho, mãe, e muitas felicidades e um Feliz Natal também. Pronto. Portanto, é assim, é para a minha mãe, a minha amiga da Senhora Esperança. E então, para elas todas e também para a Senhora Esperança, um Feliz Natal e muita saúde, sobretudo. E então vamos lá ouvir estas três dedicatórias e depois eu volto já a seguir com mais dedicatórias, porque já estamos a chegar, já estamos para lá de 2 minutos para lá das 11h30. E o tempo passa e ainda tenho aqui muitas músicas para vos oferecer. Então até já. Num dia a dançar tango, encontrei-te, minha flor. Já não me rendi neste tango de amor. Foi feitiço, perdição, e em meus braços a paixão. Foi amor e foi loucura. Deito o sol, deste minha lua, e a vida minha e tua é um tango de ternura. No tango eu danço, eu amo. O jeito do teu corpo neste tango de paixão. No tango eu sinto, eu canto, respiro o ar da fantasia. Eu choro, eu vivo com vida no meu peito, no sonho que me envolve neste tango de magia. Os anos vão passando, muitas luas, muitos sóis. Lado a lado viveremos neste tango sempre a dois. Tantos sonhos que inventamos, tantos beijos que trocamos ao som desta melodia. Sempre juntos ficaremos e o tango dançaremos como no primeiro dia. Tango eu danço, eu amo, eu nado num rio de alegria. Contigo eu sonho, navego na emoção, do jeito do teu corpo neste tango de paixão. No tango eu sinto, eu canto, respiro o ar da fantasia. Eu choro, eu vivo contigo no meu peito, no sonho que me envolve neste tango de magia. Mãe, irias do meu coração.

apesar de pobrezinha, só na minha que estou bem. Não tenho luxo nem grandeza, tenho pouco que eu lhe dou. Não tenho luxo nem grandeza, tenho pouco que eu lhe dou. É uma casa portuguesa e pequena como eu sou. É uma casa portuguesa e pequena como eu sou. A modesta mas bizarra dá-lhe o sol durante o dia. A modesta mas bizarra dá-lhe o sol durante o dia. E à noite uma guitarra vai fazer-me companhia. E à noite uma guitarra vai fazer-me companhia. Olha cá de fora, deve ter adivinhado. Quem olha cá de fora, deve ter adivinhado que na minha casa mora alguém que ama e canta o fado. Ai, que na minha casa mora alguém que ama e canta o fado. Foi a Amália Rodrigues com Gosto Muito da Minha Casinha para a Senhora Isaura, para a minha mãe, da parte da Senhora Esperança, a sua amiga, a Senhora Esperança, que lhe dedicou esta música, da Amália Rodrigues, muito bonita, e muitas felicidades e um Feliz Natal para eles, tantos, para vocês todos também que estão à escuta. Então vamos aqui continuar com mais uma dedicatória e vai ser para o Senhor... Para o senhor, como é que é? Senhor Agostinho Monteiro, vá lá. Senhor Agostinho Monteiro, que ligou há instantes, quero desejar aqui para todos os portugueses aqui de Orleans um Feliz Natal a todos e muita saúde. E eu também lhe desejo muita saúde para ele e para a senhora, para a sua família toda. E então vamos ouvir o Fernando Farinha, a mãe há só uma. Pois é. E depois vamos ter os Toque e Dança também com o Natal, uma canção de Natal que tenho aqui para vos oferecer e vou oferecê-la também ao Sr. Braga, que deve estar à escuta. Então, mais uma vez, Feliz Natal a todos, boas festas e muita saúde e façam cuidado, porque isto não está nada bom e vamos lá ver se isto melhora depois das festas, mas acho que não, acho que vamos ter... ficar confinados outra vez, suponho que se pegam num praia a dizer já outra vez. Agora vamos lá então, vamos lá ficar com o Fernando Farinha, para o Sr. Monteiro, para todos, da parte do Sr. Monteiro, para todos os portugueses aqui de Orleans e não só, e muita saúde, Feliz Natal a todos, e depois vamos ter também o Toque e Dança com uma canção do Natal. Então até já. Chorei tanto, tanto, tanto, quando perdi minha mãe, que até meus olhos ficaram sem uma gota de pranto para chorar por mais alguém. Dos desgostos que há na vida, o que mais nos faz daquela mulher tão querida que um dia nos deu o ser. Ter um pai como eu perdi o meu. Mas perder a nossa mãe é perdermos um pedaço da vida que ela nos deu. Oh, minha mãe, minha mãe, musa da minha canção, que Deus te guarde no céu, como eu te guardarei sempre no meu coração. Que Deus te guarde no céu, como eu te guardarei sempre no meu coração. Venha manhã depressa à noite, para mandar meus desejos. Que venha depressa à noite, para sonhar com teus beijos. Que venha depressa à noite, para sonhar com teus abraços. Que triste é viver sem ti, depois de tanto te querer. Ensinou-se que eu sofri ao saber que te perdi e não mais te poder ter. Dias para mim são loucura, porque ao meu lado não está. Por isso quero tanta noite, pois nela sequer meus sonhos ainda te posso amar. Que venha depressa a noite, para matar meus desejos. Que venha depressa a noite, para sonhar com teus beijos. Que venha depressa a noite, para sonhar com teus abraços. Que triste é viver sem ti, depois de tanto te querer. Sonha-se que eu sofri ao saber que te perdi e não mais te poder ter. Dias para mim são loucura, porque ao meu lado não está. Por isso quero tanta noite, pois nela sequer meus sonhos ainda te posso amar. Que venha depressa a noite, para matar meus desejos. Que venha depressa a noite, depressa a noite, para sonhar com teus abraços. Que venha depressa a noite, para mandar meus desejos. Que venha depressa a noite, para sonhar com teus beijos. Que venha depressa a noite, para sonhar com teus abraços. Que venha depressa à noite, cantou Kills Bandalusa. E esta foi para o Sr. Felício, para o Presidente da Associação de Monserroara, e que deseja a todos os portugueses e aqui da região de Orleans e não só, e para todos os animadores, um Feliz Natal a todos e boas festas, uma boa consoada para todos. É o desejo do Sr. Silvino, do Presidente da Associação de Monserroara. E então, da minha parte também para vocês todos, um Feliz Natal também. E estamos mesmo quase a chegar ao fim deste programa, porque já é meio-dia menos cinco. E então agora vamos ficar aqui com mais uma canção. Vai ser Bandalusa com o Novo Diapasão, que é. Bandalusa foi agora, para o Sr. Felício, e agora vai ser o Diapasão com a Bela Portuguesa, e é da parte da Glória Duarte de La Chapelle, para toda a família Pinheiro, para todos os filhos, para toda a família, e para a sua neta Amandine, e para todos os animadores e para todos os ouvintes da Rádio Arconciel. Um Feliz Natal a todos, também da parte da Senhora Glória Duarte, da Chapelle Saint-Mesmin. Então, da minha parte também para vós todos, um Feliz Natal mais uma vez. Então vamos lá ouvir esta bonita canção e depois vamos dar para terminar este programa de hoje. Então até já! Sempre um forasteiro com saudades do seu lar. Amigos ouvintes, por hoje é tudo, não há tempo para mais, já passei um pouquinho de tempo, não é o meu costume, mas pronto, tive que fazer aqui o prazer a todos vós que ligaram para cá para estas dedicatórias, estas muitas canções para todos vós, para um Feliz Natal a todos e tudo que há muita saúde. Então sejam felizes, façam cuidado com o vírus porque anda por aí. E é a cuidar, guardar as distâncias e evitar os contactos, porque senão andamos todos contaminados e não é bom para nós. E espero que isto vá acabar rapidamente, para que tenhamos muita saúde e muitas alegrias e que possamos abraçar todas as famílias e todos os filhos e netos e todos os amigos. Então, eu voltarei para a semana para terminar este ano complicado de 2020 e, mais uma vez, boa consoada, boas festas, Feliz Natal a todos. Sejam felizes. Até para a semana. Muito bom dia.